Vesalviel. Autorizado LST 509. Roger. Duna, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Torre 18, meia dúzia, obrigado. 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado. Chame a torre, frequência 1-1-8-9-5. Da torre? Sério, Verona, ingresso a longa final do ano zero. Torre, o Abjet 5809 está na final normal embaixo do lado. Repouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 8-9, altímetro no 0 no 6. Repouso na pista 10, o Abjet 5809. O 0-1 segue como número 2, após o Abjet. Estado, vento 120 graus com 8 nós, altímetro 10 no meio, aguarde pista livre. Sim, 5809, solo 19, livre direita, solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, 5809. Série 01, vento agora 120 graus com 9 nós, livre pouso na 10. Solo 5809, Zé. Aviat 5809, utiliza táxi via Alfa Juliette, portão é 10. Alfa Juliette por 10, 5809, obrigado. Mike X-Ray Fox. X-Ray Fox está na ponte número 8, autorização de rebote para remota 14 do Fátima 1. Mike X-Ray Fox vai ser autorizado aqui em instantes, aqui tem um Boeing da web, já foi autorizado por portão 10, após o tráfego parquear no portão 10, você será autorizado o rebote. Ok, ciente, após a passagem da aeronave da web, será então. Negativo, aguarde a autorização, ok? O Mike X-Ray Fox. Ok, ciente, aguarde a autorização. Frequency now 125.45, the center. 2545, thank you very much. Série 01, solo 22, livre táxi, parte militar. autorizando 52, Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1895. 1895, autorizando 52. Salvador, Alta 3152, está estabilizado no ILS. Alta 3152, a parte externa. Boa tarde, senhor. Contrário, Salvador, boa noite, 0805, Salvador. 0805, Salvador, boa noite, ajuste no 0 no meio, autorizado a chegada da Mari, desça para 2000. 2000, na Mari, 8... Torre, o 3152 está estabilizado no ILS e baixo travado, passou o esquema. Livre pouso 9 no 0, vento 1-3-0 graus com 7-9, altímetro no 0 no 6. Tem livre pouso 9 no 0, está 3152, 26. Oito é o controle, ajuste 1 no 0 no 6, autorizado chegada a mar e desça para 2000, oceano 6258. Autorizado início do reporte, ok? Autorizado reporte ao terno, Mike X-Ray Fox. Ok, Fox iniciando, informará o TEC. Solo 2, livrando direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Livrando direita, 2, 1, 9, tá, 3, 1, 5, 2. Sigo 2 prossegue táxi de Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, 3952. Prossiga a Força Aérea 01. Sente Força Aérea 01, autorização amigo, estou apenas confirmando transponder 5122. Oceano 6258, passa 10.000, reduza para 210. Reduzindo 210, 58. Sonda 643, Salvador, autorizado, chegada bom, desça para 4.000, ajuste no 016. Voo 606, Salvador, boa noite, autorizado, chegada mar e ajuste no 016, desça para 2.000. 8805, passa a etapa livre. Estamos no 0196, Força Aérea 01. Teste confirmando a frequência da torre 118, decimal 95, Força Aérea 01. Mike X-Ray Fox, boa noite. Negativo, táxi pela pista, segue via Delta, Alfa, Pátio e reporte no ponto de espera. Delta, Alfa, Pátio e ponto de espera. Cruzamento da 10 para o ponto de espera. Tá, firma autorizado. Zero, velocidade 170 nós, limite localizador. Tiro 360, 170 nós, 58. Seu número 4 para pouso da Vega com 250 nós, é a primeira redução. Navegue com 210 mais. É o 2 para 210 mais, ou 6006. O 1805, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre. 1895, voo 805. 895, 805. Índia e Alfa novamente. Ao ingressar novamente na Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Oceano 6258 na proa 360, passa 4.400, na descida para 2.000, vai cruzar o localizador, tem como alternado para a falha de comunicações, Simbra Magnética 120. Positivo, para 2.000, caso falha Simbra Magnética 120, se foi. Salvador, boa noite, 05, final 10, baixada e travado sob externa. Boa noite, 05, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro 10 no meia. Livre pouso 10, boa noite, 05. O 1606, retoração, esquerda, proa 090, alterna falha de comunicação em Simbra Magnética 100. Proa 090, alterna Simbra Magnética 100. Luciano 6258, direita, proa 050. Direita 050, 6258. Luciano 6258, direita, proa 130. Direita 130, 6258. Gol 643, velocidade 210. Foi intercepto local, já estou, será 6258? Positivo. Solo 40, livre à direita, solo 121 decimal 9. À direita, 119, 905, obrigado. Gol 1606, à direita, proa 050, próximo vetor será para o localizador. Direita 50, guardando o último vetor para o lado. Positivo, navegue com 180 nós. Livre decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Tempo livre decolar do Corsair 01. Te autoriza o táxi via Alfa, chame a gente da Juliette. Reporta-se da Juliette via Alfa 1-8-0.